1331, eu chamo agora o centro Recife, no 251, alterno 3325. 251-3325. O gol 1331, obrigado, boa noite. Sério, bom voo. Controle Salvador, gol 1271, decolando, bom dia. Bom dia, 1271, no contato, radar na decolagem, suba 390, saída Fuca. 390. Tango informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 1-0. Braço, bom dia. Bom dia. Logo 1021. Bom, no 021 eu tenho aqui o 360 para o Rio de Janeiro. O senhor copia? Copia. LED. Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360. Pela Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Barbacena. Decola da cabeceira 10, curva direita, inicialmente no perfil da subida Dael, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5562 e o controle em 119.8, Coteja. Autorizou 360 para o Rio de Janeiro via rota do plano, decola da pista 10, na saída da El até Leda, depois Bidev, 5562 no transponder e o controle 119.8. No 021, confirmando a rota do plano, Hectare Previte Notam, Upper Whisky 50, Upper November 857 seguro, Upper Zulu 16 Groove, Upper Zulu 14 Barbacena. Chame pronto, é a frequência da torre, 118.95, a informação vigente a Eco. A gente está ciente da Eco, vai chamar quando pronto, 9021. A solicitação de pushback e reboque da posição 7 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. A posição 5 do pátio 1 está ocupada, ok? Aguarde, Whisky Juliette. Afirmativo. Passão 50, chame Recife, frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685, boa. Salvador, TAN 3601, está na pátio, no pátio de posição remota para pushback acionamento. Na remota 12, livre puxa acionamento, TAN 3601, chame para o táxi, PNH 1013. Gente, chamará 3601. Salvador, eu vou 1155, posição 11, pushback acionamento. 1155, aguarde, é o número 2 no setor, ok? Alterno 360. Positivo. Salvador para o táxi da 3601, tem 175 a bordo, Galeão, 4 horas e 5. Está livre o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, chame e pronto para a decolagem, o TAM 3601. Gente, via Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, chamará pronto 3601. O gol 1155, coordene com a equipe de solo, assim que a aeronave da TAM estiver liberada a retaguarda, está livre o puxa acionamento, chame para o táxi, o Kenegal 1013. Ok, então após o TAM autorizado, chama na táxi do gol 360 no ponto de espera da 10, pronto. 3601, tá livre a linha decolada 10, vento de 310 graus com 2 nós. A linha decolada 10, 3601. Salvador, gol 1155 para o táxi com 155. 156, 3 horas e meia, alterna Campinas. Livre o táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Voo no 155. Autorizado, Juliette Alfa, chama na pronto no 155. Tá 3601, decolou ao 09, controle em 19-8. Bom voo e bom dia. 19-8, bom dia, TAM 3601. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. Suba para 340, saída da EL. 340, saída da EL, autoriza para onde da EL? Autorizado. Da EL 3601. Pronto, voo no 155. No 155, está livre a linha de decolada 10, vento 300 graus, 2 nós. A linha de decola está 1-1, 1-1-5-5. Salvador, Juliette. Prossiga. É, solicitação de pushback e reboque da posição 7 do pátio 3 para a posição 5. Estou ciente, companheiro. É que a posição 5 está ocupada. Está autorizado o senhor iniciar aí no pátio 3, porém tem que deixar a saída do pátio 3 livre para que a aeronave do portão 5 possa fazer o push dela, ok? Afirmativo. É que na nossa posição aqui, a impressão que tem, que assim que tá livre, ok? É, mas tá ocupada. Aeronave da Gol, na posição 5. Ok, obrigado, viu, pela informação. Controle o 3061, autoriza a Dael direto bridge. Confirme para o controle. É o TAN 3601, se possível, o Dael bridge. City diretamente a Recife, frequência 1251, na tela 3325, TAN 3601. Tentar com Recife 1251, grato. Decolou 1-5, controle 19-8, bom voo e bom dia. Controle 19-8, obrigado, bom dia. Bom dia, voo no 155, passando 2200, da El. 155, sube, mantenha 360, da El, veja na cara. Da El, nível 360, autorizado no 155. Salvador, Hugo 1021, tá na 5, pronto, puxa, estacionamento. Troque para 11895, tá autorizado, puxa, chame para o táxi. Sim, 11895, chama táxi, 02.